Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações aeronáuticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 138º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 138, eu e dois queridos amigos vamos falar a respeito das mais famosas máquinas voadoras da cultura pop. Antes de mais nada, vamos a um esclarecimento. Não iremos falar de naves espaciais neste episódio. Tem que ser equipamento que não saia da órbita terrestre. Mas tá valendo qualquer coisa. Se voou, tá valendo. Desde que não voe pro espaço. Aí é que tá um que eu escolhi e foi pro espaço. Mas, porra, tá, esquece. A obra é maluca, então a gente releva essa parte. É mágica, não é ciência nesse caso. E para falar a respeito das mais famosas máquinas voadoras da cultura pop, eu trouxe aqui meu pássaro cuco de estimação, o senhor Qualace. Fala, Qualinha. É com muito prazer que eu gostaria de anunciar já desde o começo que sim, eu já comi 14 bis. Puta que pariu! Eu pensei que o dragão dourado fosse o problema. Não, né? Eu tô pensando seriamente em tirar meu nome da inscrição do campeonato de trocadilhos do Carilho do Pensador Louco e botar o Qualace, sabe? Pode lá, representar o Paranerdia. É garantido. Né? E como vocês já ouviram a voz, eu trouxe aqui, esse sim, um especialista aeronáutico da podosfera nacional, o senhor Maverick, do OmegaCast. Fala, Mavera! Hoje eu tô aqui só pra falar sobre padres com balões. Né? Nossa senhora! Qual morreu, eu não, né? Sei morreu, se você, né? Tá sabendo, mas o episódio de hoje é praticamente a gente ficar nós dois calados e o Maverick soltar a verborragia dele a respeito dos aviões, tá? Ah, não, isso aí é... Isso aí é tranquilo, não, pra mim. Mentira, não é isso tudo. Não, se quiser um programa de qualidade... Não, olha, se quiser um programa de qualidade, tem que ser assim, cara. Eu só tô aqui pra poder, né, falar, cara. Vocês vão ver, a minha participação no episódio vai ser praticamente... Brilha, Maverick! E pronto, o resto é tudo com ele. Vai ser o Maverickcast, né, cara? Né? Me senti uma estrela agora. Mas vamos lá, voltaremos daqui a pouquinho com tudo o que vocês queriam saber sobre as máquinas voadoras da cultura pop depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, vocês queridos ouvintes já sabem, o Paranerdia precisa do apoio de vocês para continuar existindo. Vocês podem dar este apoio tanto divulgando nossos episódios, como também contribuindo financeiramente através do Apoia-se e do PicPay. Basta você acionar o seu navegador e ir até apoia.se paranerdia, ou então picpay.me/paranerdia, ou procure Paranerdia no aplicativo do PicPay também. As contribuições começam com apenas R$1 por mês e você já ganha diversas vantagens e premiações por conta deste apoio. Vocês já pararam para ver que no feed do Paranerdia, além do Paranerdia propriamente dito, há 5 atrações de áudio agora? A gente está tendo podcast praticamente 3 vezes por semana, ouvintes. Toda segunda-feira temos o primeiro disparo do nosso querido Koalace, em que ele e um convidado discutem os primeiros episódios de 2 séries, para vocês saberem se vale a pena ou não ver essas séries que estão no hype do momento. Também nas quartas e nas sextas temos o Nerd Maratonista, onde esse seu amigo Nerd Master e mais um convidado destrincham episódio por episódio das temporadas das séries mais cultuadas. Até o momento a gente já fez 2 temporadas do Doctor Who, 1 temporada de Voltron, a Gretzko e Super Drags. Então tem episódios para todos os gostos e mais seriados virão em breve. Além disso, temos também o HunterCast, que vai vir uma vez por mês, segundo o seu Koalace. E teremos em breve a volta do Manga HQ, pilotado pela nossa querida Sir Sarah, falando de quadrinhos. Mas para que a gente possa saber que vocês estão gostando ou não dessas atrações, por favor, entrem em contato conosco. Temos os nossos diversos métodos de contato, como o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, também pelo Twitter, @paranerdia, e também pelo Facebook, facebook.com/paranerdia. Qualquer desses métodos de contato serão muito bem lidos, quistos e respondidos. Um favor que eu quero pedir para vocês: acessem também o canal do YouTube do Paranerdia, que é o youtube.com/paranerdiatv. Eu recentemente tive meu celular furtado, então infelizmente eu não estou conseguindo fazer vídeos do as nerdices do Nerdmaster, mas eu não sei se vocês têm percebido que praticamente todas as gravações do Paranerdia e correlatos estão acontecendo no YouTube. Então você pode acessar também pelo YouTube para ver quais serão as futuras pautas do Paranerdia. Um último recadinho, mas não menos importante: o Paranerdia também está no Spotify. Então, se você preferir ouvir o Paranerdia pelo Spotify, pode fazê-lo tranquilamente, porque vai contar os downloads no servidor do Paranerdia da mesma forma. Então, recados dados, fiquem agora com o episódio. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. De volta! Bom, então seguinte, fizemos eu, Koalace e Maverick uma singela lista de uns 15 ou quase 20 máquinas voadoras diferentes, algumas parecidas com as outras, por isso a gente teve bastante coisa repetida aqui. Aliás, uma coisa que eu quero já botar com o Maverick aqui na conversa: o que os americanos gostam tanto da letra F, hein? Fighter. É o quê? Fighter. Ah, fighter. É o F é fighter, é caçador. Achei que era fucker. Não, fighter. B é bomber, que é bombardeiro, né? A é ataque. E isso é levado dentro de aviação. Geralmente Y, quando começa com Y, é projeto, o equipamento em teste. Viu? Quando a gente fala com especialista é outra coisa, né? Puta que pariu. Mas a gente não se preocupa não, ouvinte, que a gente não vai botar 20 aqui na conversa, não. Cada um de nós escolheu 3 das máquinas que mais gosta, então a gente vai falar cada uma delas na sequência, com, obviamente, a opinião dos outros participantes na conversa também. Eu quero começar com o meu querido marsupial dorminhoco de árvores, senhor Qualace. Brinde-nos com sua primeira máquina voadora. Eu quero começar escolhendo a máquina que talvez esteja lá no popular da galera devido aos filmes desses últimos 10 anos e coisas fodonas que temos da Marvel, né, apresentado no cinema e nos quadrinhos também, mas a gente está falando para um público mais, entre aspas, civil. E eu falo do Quinjet, que é aquela máquina dos Vingadores que eles utilizam para fazer suas missões e irem de lugares para lugares, apesar de ter pessoas que voam na equipe, mas eles nem todo mundo voa, tipo Capitão América é um inútil. E aí, pessoal do Paranerdia, beleza? Aqui é o Jorge, editor. E a linha editorial, além do Nerdmaster, que eu posso falar por ele nessa questão, não compactua com as opiniões do Sr. Qualace. Capitão América é um dos melhores heróis que tem na Marvel, justamente por não ter poderes abusivos como voar, que dá uma vantagem imensa. Então, fiquem com o episódio aí, pessoal. Pau no gato! O Quinjet, cara, pra mim é o jato mais maneiro dos quadrinhos. Tipo, porque eu já vi aquele jato passar de tudo e sofrer de tudo, inclusive explodir e voltar. Aliás, coisa legal dos Vingadores é que eles têm praticamente um estoque infinito de Quinjets graças ao Stark, né? Ah, e aí, todos de várias com tecnologias diferentes, tecnologia Stark, né? Podendo fazer cada coisa diferente. Inclusive, eu tenho quase certeza que tem um que se transforma em um Transformers, mas... eu não duvido nada que não tenha vira um que vira a Hulkbuster, né, cara? Né, olha, pra quem faz a Hulkbuster... Mas, Vera, me diz uma coisa. Tu que é mais o cidadão da parte técnica da conversa, o Quinjet é a invenção própria da Marvel. Não é baseado em nenhum jato de verdade, não, é? Teoricamente, não. O desenho dele, não. Mas a ideia de voo vetoral já é uma ideia antiga. Os russos já tiveram um avião em voo vetoral. Voo vetoral é decolar como um helicóptero, né? Ah, sim. Precisar de pista para decolar. E os ingleses tiveram o Seahawk, que depois virou o Seahawk nos Estados Unidos. E hoje tem o F-32, se eu não me engano, que ele também é de voo vetoral. Ele, inclusive, aparece atirando no Hulk dentro do porta-aviões. Me tira uma dúvida. Desses, qual é aquele que a asa literalmente gira pra porra do jato apontar pra baixo e ele poder decolar? Não, aquele é o... Ah, esqueci agora o nome dele. Mas é o quê? É russo? É alemão? Não, é inglês? O quê? Não. Tem... O americano tem um agora. E é com turbo-hélice, inclusive as hélices são gigantes, aparece até no Transformers também, eu esqueci mesmo o nome dele. Mas o russo já teve, alemão já teve projeto também, até o francês, eu acho que o francês também já teve projeto de voo vetol com turbo-hélice. E já que o assunto é Vingadores e máquinas voadoras, eu acho que vale até a pena, que nem estava na pauta e eu só acabei de me lembrar dele agora, falar um pouquinho do aeroporta-aviões, né? O que vocês acham? Ah, da Shield, né, cara? Porra, aquilo ali é pra deixar qualquer maluco de queixo caído, né? O Capitão América, inclusive, perdeu uma aposta por causa disso, né? É, mas aí você tem que lembrar que esse mesmo porta-avião foi destruído por uma flecha do Gavião Arqueiro, né? Aí diminui muito a relevância e a fodeza dele. Porque você tem que ver que se você conseguir botar um porta-aviões voando, meu irmão, pelo amor de Deus, qualquer coisa vai jogar aquilo no chão, porque vamos colocar aí colocar um SS Enterprise ou um SS Nimitz no ar, cara, é loucura, é um porta-aviões que leva 89 aeronaves, cara, mas ele tem dois shoppings dentro dele. Mas eu tiro uma dúvida. Uma nave como aquela, para alçar voo, ele não destruiria as coisas que tá embaixo, não? Com não, certeza. Porque nós já temos o... Não, claro que não. Nós já temos o Antonov An 225 que já faz isso. Ah. Que o Antonov russo, ele não voa, ele empurra a terra para baixo. Essa é uma coisa que, inclusive, é muito comum nas aeronaves russas, é que eles não são eles que levantam voo, a Terra é que desce de nível para poder eles ficarem no nível que eles quiserem. Cara, já que a gente tá, eu ia falar que já que a gente tá citando coisas da Marvel, uma citação bem rápida mesmo, essa não precisa nem comentar muito pelo devido ridículo da coisa, mas e aquela jato ou nave do Quarteto Fantástico? São quatro cabinezinhas que cara, o Fantástico carro, cara, que de carro não tem nada, não sei porque que chama aquela merda de Fantástico carro. Se aquela porra cara, é uma caixa, cara, que voa, velho. É uma caixa que maneiro, e o maneiro que a Dodge patrocinou ele no filme, né? Inclusive tem a grade da Dodge na frente. É, né? Nossa senhora. Eu amo a Dodge. Porra, eles fizeram aquilo ali. É, ah, aquele negócio pariu. Ali é tipo assim, qual é o próximo... Eu não tenho o que falar daquilo. Aquilo é muito ridículo. No quadrinho já era ridículo, imagina no filme. Né? Nossa, cara, mas no quadrinho... O quadrinho era nojento, cara. Não, mas no quadrinho é mais ridículo ainda, que no quadrinho é uma concha, cara. É um tolete. É literalmente um cilindro. Porra, no filme ainda é um pouquinho aerodinâmico. Agora, no quadrinho, não, cara. No quadrinho é a porra de uma marmita. É uma marmita de metal. Nerd Master já foi pior. Já foi pior. Ele já não é... Não tem uma nos época, gente. No quadrinho já que, foi pior. Né, tem uma época... O Nerd Master tá citando coisa nova ainda. Tem uma época no quadrinho eram quatro caixas, cara, ligado por um metal. Então, é nesse exatamente. Que eu tô falando ridículo, que é uma marmita. Cara. É esse que eu tô falando que parece uma marmita. Um marmitão. É uma lata gigante. Não, isso foi criado pelo maior cientista fodão, do cara mais inteligente da Marvel e tudo mais, né, cara? Mas é que você tem que entender que antes de mais nada foi criado por um cara que gostava de fazer os desenhos dele da maneira mais simples pra não ter trabalho, que era o senhor Jack Kirby. Não estou falando mal do Jack Kirby, muito pelo contrário, o homem era um gênio, o homem tinha um traço maravilhoso, mas ele não era burro de querer desenhar um troço cheio de detalhes, cheio do caralho pra dar trabalho nele, pra ele fazer depois 300 páginas de quadrinho, porra. Entendi. Fez o troço simples. Mar, vá lá. Mavera, tá, mas... vá lá, meu filho. Brilha. Faz a tua graça aí. Qual é o primeiro que você quer botar na lista? Eu vou começar pelo um helicóptero. Vou começar pelo nosso querido e amado Trovão Azul. Que, na verdade, o Nerdmaster até acertou maravilhosamente bem que ele é um aeroespacial, ele é um helicóptero francês. Ele é o Gazelle. Tá? Desculpa se eu faço a pesquisa direito para as minhas altas, tá? Não, é perfeito, porque o que acontece? O Trovão Azul, o Gazelle, ele é o que sobrou do Gazelle no Trovão Azul, tudo da cabine pra trás. Então, motor de motor, cone de cauda, o rotor traseiro, tudo é do Gazelle. Do motor pra frente, ele foi reconstruído pra ser feito o Trovão Azul. E o mais interessante dessa situação toda é que com aquela caixa quadrada, com os vidros, né, em ângulos que deixam, eu acho que deixam ele muito bonito, com aquelas laterais, né, que eram os radares, coisa e tal, aquela metralhadora rotativa na frente, ele voava melhor do que o Gazelle. Ele chegava, cara, a conseguir fazer manobras. Eu tinha o Trovão Azul de brinquedo da Graslit e, cara, como eu brinquei com aquela porra, eu brincava de cansar até quebrar mesmo aquela merda, cara. Eu gostava muito daquele helicóptero. Outro... Eu já não era tão criança e eu tinha, cara. Eu tenho hoje em plástico modelo, né, pra montar. Uhum. O Trovão Azul não era aquele daquela série antigona que eles realmente alugavam mesmo um helicóptero pra fazer a série? Ou era o outro? Porque tinha duas dessas séries de helicóptero. Tinha duas séries de helicóptero, a gente pode até falar das duas. A outra era o Águia de Fogo, né? Que era isso, o Airwolf. Era... Esse, aqui. O helicóptero era menos modificado. Qual era o modelo do helicóptero do Águia de Fogo, Mavera? Era o Bell 222, ele foi, inclusive, a série foi feita para o lançamento do helicóptero. Ah, era o contrário, não estava confundindo, achei o que era o Trovão Azul, ele era todo modificado, Wallace. Se você pegar o Trovão Azul e um Gazelle, que é da onde ele foi feito, os dois não se parecem. Toda aquela frente quadradona parecendo militar do Trovão Azul é tudo customizado do Gazelle. Já no caso do Águia de Fogo, não, ele é o Dell mesmo. Aquele helicóptero era como você ia ver voando pela cidade com os ricos de heliporto. Na verdade, o Bell 222 ele recebeu duas carenagens laterais na parte superior, onde ficariam as janelas dos passageiros, né, que seriam as entradas de ar. E do lado direito ela acomoda a câmera infravermelha, e do lado esquerdo ela acomodava a câmera de longa distância e o sistema de rastreamento laser. E ele recebeu também duas entradas de ar, onde ficavam as turbinas para darem a velocidade supersônica ao Águia de Fogo nas áreas dos trens de pouso, que ele tinha, o Bell 222 realmente tinha aquela carenagem para o trem de pouso. Como o trem de pouso ficava bem na ponta da carenagem, eles aproveitaram e fizeram uma carenagem como se fosse uma entrada de ar para acomodar uma turbovan ali dentro. E o ouvinte que não está entendendo porra nenhuma, a gente está falando de dois seriados da década de 80, 80 e pouco, que eram baseados em helicópteros que ajudavam a polícia a resolver crimes. Sim! Tipo um helicóptero que voa na favela. Só que imagina um helicóptero com mira laser, super jatos, canhão na frente de rotatória e o caramba 4. Era isso que era essas duas séries. Se o seu ouvinte nunca viu, vá lá nos YouTubeios da vida, digita Trovão Azul e Águia de Fogo. Com certeza vai ter lá um episódio perdido, largado lá nos YouTubeios. Tá, mas perceba. É tipo uma série do Datena, né? Só que sem o armamento pesado. Datena não tem. Não é Datena que usa o helicóptero pra voar. É tipo o Comandante Abilton. Comandante Abilton, me dá imagens. Dá imagens, Comandante Abilton. Comandante Abilton, sente o tiro nesses vagabundos. Podia ser, né? O interessante das duas séries é que o Águia de Fogo ele era pra ser um helicóptero supersônico. Uma coisa que não tem como por causa das asas rotatórias, que são as hélices do helicóptero. O Trovão Azul já era um helicóptero que ele alcançava altas velocidades, mas não chegava a ser supersônico. Mas mesmo assim ele alcançava velocidades. A própria conceito de helicóptero supersônico é completamente fora da realidade. Não, mas acho que chega a ser até impossível criar algo desse tipo, né? A não ser que você recolha as hélices e como no Mask, que tinha o helicóptero que recolhia as hélices, abria a asa e virava. Cara, tu lembrou do Mask, maluco? Puta que... E depois eu que sou velho, caralho! Mas eu sou velho pra cacete, velho! Os ouvintes no ouvinte estão entendendo porra nenhuma. Mask era um desenho também da década de 80. Era tipo os Transformers que não eram robôs, porque era um carro que virava um avião, era um helicóptero que virava um avião, era uma moto que virava um girocóptero, era um monte de... Tinha um veículo que vira outro veículo. Por que que ele ia querer um veículo que vira outro veículo pra vender brinquedo? Óbvio, né? Foda-se. Porque tinha o Rino, que era um caminhão que era maravilhoso. E outra coisa sobre o Trovão Azul é que ele apareceu... Na verdade, apareceram vários Trovões Azuis, eles estavam parados, pousados, no MacGyver. Sim. Acho que já num dos últimos anos da série, o MacGyver aparece saltando de dentro dele. Eu acho que até do filme que deu continuação a última temporada, se não me engano, uma coisa assim. Aparecem uns 6 ou 7, porque foram feitos vários helicópteros desses. Como eu falei, a adaptação foi tão bem feita que existe uma lenda, que não sei se é verdade, porque na época eu não cheguei a pesquisar, e eles estavam realmente, como o Gazelle era um helicóptero militar francês, eles estavam transformando o Gazelle em Trovão Azul para que ele fizesse realmente o patrulhamento do espaço aéreo americano. Uhum. Agora, o interessante é que o Trovão Azul no Brasil, ele era o Blue Thunder nos Estados Unidos, ele aqui no Brasil ficou como Trovão Azul, já o Águia de Fogo não, né? O Águia de Fogo era o... Airwolf, era o Lobo dos Ares. O Lobo dos Ares, e aqui ele ficou como o Águia de Fogo. Que é muito melhor Águia de Fogo do que Lobo dos Ares, né, cara? Porra! Bem melhor, né, velho? Olha o helicóptero, tá vindo! Que helicóptero é aquele? É o Lobo dos Ares! Porra! O lobo aéreo, o lobo voador. Pra você ver como o americano não consegue botar esse nome legal nas coisas. Tá bom. Então vamos agora à minha primeira escolha de nossa listinha. Eu quero falar de um dos filmes mais porra loucas que existe na história da filmografia mundial, que graças ao senhor Terry Gilliam, do grupo Monty Python, a gente foi brindado com As Aventuras do Barão de Munchausen. E nele tem a porra de um balão barra navio voador. Eu falei que eu tinha falado na minha abertura que a máquina voadora não podia ir pro espaço, mas a porra do balão do barão foi até a lua. Então, né, mas foda-se. Mas eu, o filme do Terry Gilliam é loucura, então deixa pra lá. Obviamente... Isso, né, ignora a pauta. Né, foda-se, eu sou dono do podcast, então eu posso. Então o que que acontece? O balão, se o ouvinte quiser dar uma caçada no Google pra como é que é o balão do Barão de Munchausen, que é, cara, é lindo. É a porra de um navio com quase um zeppelin em cima dele, cara. É muito lindo mesmo. E o filme, como eu falei, é uma porra louquice, que é quase inacreditável de tanto. Vocês viram esse filme? Você viu, né, Mavera, esse filme do Barão de Munchausen? Ah, com certeza. Esse filme é sensacional, eu adoro. Eu já vi com as crianças. É, nossa, é de bater palmas em pé chorando de felicidade. É surreal, cara. É muito surreal. E o mais interessante é que, sabe por que eles usam esse navio, esse, digamos, um dirigível com navio embaixo, né? É porque realmente... É, dizem, né, as boas e as más línguas, que existia esse projeto já há séculos. Parece que até o próprio Leonardo da Vinci já tinha desenhado alguma coisa parecida. Sim, tem um projeto do Da Vinci de navio voador, sem, que é exatamente essa merda, é a porra do navio com balão em cima. Do navio com balão em cima. O nome, então, disso, gente, isso não é igual... Como é aquele negócio mesmo? Grande, que tem um balão grandão em cima, é um dirigível? Um zeppelin? Sim, né? Seria um dirigível. Tecnicamente, tecnicamente, como esse navio tem hélices pra fazer ele andar, então ele é um dirigível, porque o Mavera tá aqui pra não me deixar falar merda. Balão, é, sobe e deixa o vento levar. Se tem hélice, exato, se tem leme, se ele pode ser... dirigido para onde você quer, ele se torna automaticamente um dirigível. Tanto que os primeiros voos do Santos Dumont foram dirigíveis, quer dizer, foram balões, depois dirigíveis. Ele sempre criou os dirigíveis. O primeiro desafio que ele ganhou do tipo dar a volta na Torre Eiffel e ganhar o prêmio, o caramba, agora, foi com um dirigível desses, não foi? Foi com um dirigível, foi. Eu acho que foi com 8. Eu não lembro se foi com 7 ou com 8. Não, acho que foi com 8. Ah. Acho que foi com 8. Falando no Santos Dumont, que obviamente tem o 14 bis da piada cretina do Wallace no começo do episódio, né? Mas. Piada cretina, mas todo mundo já fez. Uma coisa engraçada do Santos Dumont é que ele queria deixar o negócio dos dirigíveis e de voar um troço tão corriqueiro que ele literalmente pegava um balão de dirigível desse pra ir tomar café na esquina. Era, sim, era o que você deixasse o cara solto, ele ia fazer os carros voadores, né, Nerdmaster? Não, duvido então, nada. A gente parou ele, o cara quando antes. Quando ele fez o Demoiselle, que foi o próximo avião dele após 14 bis, né, ele ia visitar os amigos de Demoiselle. Demoiselle é aquele que a hélice é pra trás, né, e o cara... Não, aí é o 14 bis. 14 bis é que, o 14 bis, inclusive, ele utiliza uma aerodinâmica completamente diferente de qualquer coisa que já foi vista. O aileron, que seria aquelas asas traseiras, né, que fazem o avião subir e descer junto com os flaps, no 14 bis ficavam na frente, em vez de ficarem atrás. Tá. Ó, eu quero deixar só um protesto antes de a gente passar pra próxima coisa aqui, hein. Se tá valendo o balão navio aqui do Barão Munchausen, que tem que tá valendo aquela casa do Up também. Você tem balão igual e voo igual. Tem balão e voo igual, cara. A casa do Up não é um dirigível, é um balão, porque ele não tinha motor pra guiar ele, ele via na corrente dos ventos. Agora, já que o assunto foi dirigíveis, né, eu acho que vale a pena botar com uma mençãozinha honrosa o Zeppelin que aparece no Indiana Jones, que é um puta de um Zeppelin, né, uma puta de uma máquina voadora também. Sim, sim, aquele ele realmente existiu. O dele era o D-138, né? Tá aqui na pauta, na minha cara, e eu tô tentando lembrar de cabeça. Não precisa lembrar de cabeça, amor, eu pus na pauta. É, ele, se eu não me engano, ele existia, sim. Inclusive, a maioria dos dirigíveis naquela época levavam mesmo um biplano embaixo deles pra... pra qualquer eventualidade. Assim, cara, uma coisa que me deixa doido das ideias é que o Zeppelin, pelo menos, no caso do Zeppelin, novamente, Mavera, se eu falar merda, por favor, me corrija. Era a porra de uma bomba gigante de chumbo. Era um troço gigante de chumbo. Não era um balão que nem a gente vê hoje em dia de tecido, sei lá, não sei que porra é aquela daquele material dos balões, que é realmente deixa maravilhoso. Aquilo era um charuto de chumbo gigante que voa, porra. É, na verdade ele era, ele não era metal, né? Ele era um composto, sim, mas ele era de tela. O problema é que ele era cheio de combustível, então ele foi feito pra explodir aquela bosta. Que nem a moto que foi feita pra cair, então o Zeppelin foi feito pra explodir aquela bosta. Tem, inclusive, aquela cena famosa da dirigir... capa do Led Zeppelin, que é o Zeppelin pegando fogo. É, tem um Zeppelin famoso Zeppelin que explodiu, né? Eu não lembro o nome dele agora também. Tem um não, famosão. É o Zeppelin. Não, é porque o que que acontece? Todos eles eram dirigíveis. Aquele que explodiu era o Zeppelin. Por isso que ficou o nome Zeppelin. Por isso que é Led Zeppelin. Aquele é, né? É um Zeppelin de chumbo, né? Led Zeppelin. É, né? Led Zeppelin. Olha aí. Mas não vamos sabia. Lá, Qualinha. Próxima máquina da sua preferência. Eu, como um bom nerd, vou citar outra coisa de quadrinho aqui agora, mas essa já é baseado em quadrinhos reais. Eu falei que o Queen Jet poderia ser o mais conhecido, mas talvez eu esteja enganado, porque a gente tem um X-Men que... O X-Men hoje é mais conhecido que Vingadores? Hoje em dia não, né? Hoje em dia, eu acho que não mais, graças ao MCU, né? Graças ao universo do cinema da Marvel. E eu diria graças à Fox também, né, cara? É, graças à Fox. Graças à Fox, né, que cagou tantos filmes que ninguém se importa. É, mas eu tô falando do Blackbird, né, que ele foi baseado no... Agora o nosso convidado pode falar melhor, porque eu realmente não manjo nada de aeronaves. Eu sei que tá aqui na pauta que ele foi baseado no SR-71, que eu não faço a mínima ideia do que literalmente, seja, que é? Vamos chamar pelo nome que ele é chamado nos quadrinhos, né? O Pássaro Negro, Pássaro Negro dos X-Men é literalmente o Blackbird, que é nada mais nada menos que o mais famoso avião, entre muitas aspas, invisível ao radar, avião espião que os Estados Unidos criou, certo, Mavera? É, eu tenho uma teoria sobre esse evento que eu vou falar no final. Vai falar, mete mas... O que que acontece? Não, eu falo no final, porque vai pro final do que eu vou falar dele. O SR-71 Blackbird, ele é muito conhecido porque ele foi um dos aviões mais rápidos do mundo, né? Ele ultrapassava 3 vezes a velocidade do som. Mas pra ele, e ele era um avião espião, né? E ele era invisível por causa da altitude que ele alcançava e a velocidade que ele alcançava. Só que, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele bebia feito... Ele bebia, eu acho que mais do que eu. Ele era quase... Isso é difícil, hein, ó. Isso é uma façanha, beber mais do que o Maverick. E ele, pra você ter ideia, os pilotos usavam roupas pressurizadas. Roupas espaciais, porque ele chegava a quase sair da atmosfera terrestre. Só que quase, pra ele alcançar essa velocidade, quase, ele decolava, não quase, saiu da pauta, quase. Quase, hein, ó. Agora, pro pessoal que não conhece avião, no filme dos X-Men, onde aparece no Primeira Classe, aquilo ali é um Blackbird, com duas diferenças. Ele não tem VTOL, quer dizer, ele não decola em vertical. Cara, era o fim da picada também se o Blackbird decolasse em VTOL, né? Puta que pariu, né? Pô, seria maravilhoso. E ele, quer dizer, ele não tem duas peças que ficam ali embaixo da asa, mas que não vai adiantar eu falar que ninguém vai identificar. E ele não leva mais que mais que 3 pilotos. Mas a parte do mutante é real, rola mesmo, né? Mas as partes dos mutantes rola mesmo, né? A parte dos mutantes é genuína. Com certeza. Tudo verdadeiro aquilo. Ah, realmente tem um cara peludo, azul, e o outro que tem adamantio no Imaginei que tivesse mesmo. Exato. É, só isso que é verdadeiro. O resto é tudo mentira. Como agora, eu e o Mavera somos velhacos aqui nessa conversa, né? Somos as criaturas mais velhas. A gente há de lembrar que, porra, na época que só tinha os quadrinhos, a Marvel não tinha ainda nada no cinema, O Blackbird, com certeza, o pássaro negro, era o avião mais lindo que tinha nos quadrinhos da Marvel, porra. Até a porra dos Vingadores tinha uma inveja do caralho daquela porra daquele avião. Do Blackbird. Aquele avião era lindo. E ele era modificado pro quadrinho. Não tão modificado como fizeram no filme. No primeiro filme, Blackbird é outro avião completamente diferente. Uhum. É, eu tava olhando aqui na pesquisa que ele por fora ele é exatamente idêntico ao deixa eu ver o nome aqui que eu esqueci. Desculpa, ao SR-71, mas por dentro o design dele era completamente diferente, né? Sim, porque ele não levava passageiro, entendeu? Quase toda a fuselagem dele ali na frente eram câmeras de alta precisão para tirar foto. E também existiu o YF-12, que era a versão armada do Blackbird, que eu tenho. Que eu tenho as três versões do Blackbird em casa montadas. Eu tenho, você não tem. Começou a sessão invejinha. Eu tenho. Com certeza o filho da puta do Jorge já vai botar o eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. O Nerd Master falando isso, mas toda vez que ele compra um Hot Wheels fodão de algum filme maneiro, ele joga na cara de todo mundo. Caralho, cara, tu tá querendo comparar a porra dos meus merdinha dos meus Hot Wheels com a porra dos modelos que esse filho da puta faz e compra? Ele não faz mais isso com Hot Wheels depois que ele descobriu quantos Hot Wheels eu tenho em casa. Merda, caralho. Estúpida. Bah. Olha só, gente. Eu sei que provavelmente não vamos citar mais coisas de quadrinhos daqui pra frente, então eu só queria deixar uma menção honrosa, se o nosso queridíssimo host Nerdmaster nos permitir, que é o avião, pra não falar que a gente é Marvanet, né? Que a gente só fala da Marvel. Que é o... O Javelins da Liga da Justiça, né? Que é aquele avião branco que aparece na animação da Liga. É, a gente até combinou depois, no esquenta dessa conversa, que a gente ia deixar o Javelin de lado, porque o Javelin, diferente dos Queen Jets, eles vão pro espaço. Ah, é verdade. Vocês falaram. Porque eles decolam justamente da porra da torre de vigilância da Liga, que é no espaço, caralho. Ah, é verdade. Desculpa. Mas tá bom, valeu como menção honrosa assim mesmo. Foda-se. Tá eu só não, vou mencionar, eu só não vou mencionar o da Mulher Invisível porque ninguém vai ver a menção, então. Da Mulher Invisível não, da Mulher Maravilha, seu filho, de uma puta. O bicho, além de fazer a piada. Não, não conserta. Não, Jorge, não tira. Não, faça uma não tira. Não tira. Tira essa reclamação minha se quiser, mas não tira essa piada imbecil do Wallace. Não tira. Vai aprender de uma vez por toda a fazer piada direito, caralho. Mas só pra fechar do Blackbird, o Blackbird é um avião tão bonito e tão especial e diferente que eu duvido que esse avião seja americano. Esse avião, com certeza, porque existe uma história de que ele foi um projeto roubado da Rússia pelos Estados Unidos. Não, cara, a gente... O Maver é tão partidário da porra da Rússia, cara. Às vezes eu acho que ele é comunista, sabe? Certo ele, a mãe tá aí pra nos proteger. Tá bom, vamos. Tá bom, tá, Mavera, tá. Qual o próximo? Senta a pua aí. Então, agora, já que a gente falou tanto de Rússia, de avião roubado dos Estados Unidos, eu vou falar do MiG-31 Firefox do filme. Não, mesmo. Ouvinte, não, ele não tá de sacanagem, não. Ele gosta pra caralho dos aviões russos, mesmo sendo caixas de sapato voadoras. Os aviões russos são caixas de sapato voadora, tá? Desculpa, mas eu nunca não vi... Mais. Eu não nunca mais. Vi... Não, hoje em dia tudo bem, mas antigamente eram as coisas menos aerodinâmicas que existiam voando no mundo. Olha só, cara, eu acho que o Maverick vai concordar comigo que o avião não tem que ser bonito, ele tem que funcionar. Tá bom. Fato. Não, é porque o que acontece? Um dos aviões mais rápidos russos, que também ultrapassa 3 vezes a velocidade do som, é o MiG-31. E esse sim é uma caixa de fósforo. É uma caixa de sapato que voa. É uma caixa de sapato que voa, mas é lindo. É uma caixa de sapato linda. É uma caixa da Nike. Porra, aquela caixa toda incrementada, com tampa integrada na caixa. Cara, aquele avião é lindo, cara. É o MiG-31 de verdade. Na verdade, o MiG-31 ele foi um avião feito para derrubar outro avião americano. E o que na Rússia não é feito para derrubar coisas americanas? submarino que é feito pra afundar. Cara, é de se respeitar, a gente você até já falou, cara. Até a gente já mencionou, mas é de se respeitar a porra de um país que faz um avião que é do tamanho de uma cidade, que é a porra do Antonov, cara. O Antonov é a porra de um prédio que voa, caralho. Tu não viu nada. Você imagina um helicóptero que leve 2,5 vezes o que um C-130 leva. C-130 Hércules, aqueles aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira. Então, o russo tem um helicóptero assim. É aquele com dois rotores? É, com dois rotores pra cima, grande pra cacete. É, eu já vi. É foda pra caralho mesmo. Mas em que filme, principalmente, o Mikoyan Gurievich MiG-31, viu? Eu fiz a pauta, eu sei pesquisar as coisas. Em que filme o Firefox apareceu bastante? No Firefox, no filme de... Águias Firefox, de Fogo. Brasil, ficou Raposa... Não, Raposa de não, Raposa, Raposa de Fogo é Raposa, né? Águia, Águia, Águia de Fogo é um filme da década de 70. E que não, não é, é nem Águia de Fogo, é Águia de Aço. É Águia de Não, é Águia de Aço dos anos 80. Uhum. Mas, cara, e o MiG também é o, vamos dizer, o avião inimigo do Top Gun, né? Sim, mas aí é o MiG-29. Sim, mas é um MiG. Não, é um MiG. No filme Raposa de Fogo é exatamente a história do que eu falei do Blackbird, né? Eles, só que eles vão lá e roubam o avião inteiro, porque só tem dois aviões, né? Na verdade, o MiG-31 só tem dois protótipos e eles ultrapassam 4 a 5 vezes a velocidade do som. Ouvinte, você não tá entendendo? O bicho chega a 3.000 quilômetros por hora. Ele chega a Mach 5. Isto é velocidade o suficiente pra tu espirrar e tu chegar antes do espirro, entendeu? Tu espirra e o espirro volta na tua cara, entendeu? De tão rápido que tu tá. É fácil. Indo. Velocidade do som, 365 metros por segundo. Calcula isso vezes 5. Cacete, cara. Não dá merda pro ser humano viajar em tamanho e velocidade, não, cara? O Blackbird tinha esse problema, né? Por isso que ele voava acima quase fora da atmosfera. E é por isso que os pilotos tinham que andar pressurizado na roupa, porque senão ele não aguentava. Não aguentava o tranco. Não existe tecnologia hoje, nem na década de 70 e 80, pra uma velocidade tão grande dentro de uma aeronave. É aquele negócio, maluco, se tu bater, tu vai bater bonito pra caralho. Bom, um avião garanto desse, que você nem vai perceber, cara, garanto que você nem vai perceber. No filme, ele voando, é impossível ele, na velocidade que eles estavam, eles fazerem as manobras que eles estavam fazendo. E o mais interessante do avião é que você pilotava ele por pensamento. Num filme de 80, o pessoal já tinha essa ideia de você pensar no capacete e o avião responder. Só que você tinha que pensar em russo, porque senão o avião não respondia. Caraca, cara. Mas estamos perto de adquirir uma tecnologia dessa que um claro que não, Wallace. Não sei. O mais perto que a gente chega disso russo... são os drones que são pilotados com o cara lá na base. Mas é o mais perto que chega disso. Tanto o russo como o americano já tem tecnologia de, por exemplo, você olha pro alvo com capacete, se o capacete fizer o tag no alvo, o míssil vai naquele alvo, entendeu? Mas não é leitura de pensamento, é leitura de no caso, de posicionamento. Né? Daqui a pouco a gente vai ter o cérebro nos aviões, né? O cara vai botar o capacete do professor Xavier pra pilotar a porra do avião. Não vai demorar muito, né? Porque a ideia hoje é você ter só aviões a controle remoto, teriam só drones. Né? São os drones. Eu acho válido. Que eu acho muito válido. Porque você não perde o piloto. Né? Apesar que você vai perder muita graça, porque o piloto é tipo. Já que é pra cacar com o filme, é tipo Guardiões da Galáxia 2, que é aquele monte de povo brincando no fliperama. Porque as navezinhas estão tudo explodindo. É mais ou menos isso que os Estados Unidos e a Rússia querem hoje. Querem fazer assim hoje, entendeu? Não, a Rússia ela só está fabricando avião a jato que dá ré no ar. Ah, bom, bora. Deixa eu fazer mais uma aqui. Minha segunda escolha... Oi. Só uma coisinha interessante que o Firefox, ele levantou umas dúvidazinhas na época do filme, porque eles fizeram um mockup do avião pra filmagem, né? Mockup é uma maquete em tamanho real. Uhum. Do avião. Todo feito em madeira, com aço. Tá? Só que eles fizeram tão perfeito, mas tão perfeito, que tiraram foto do avião na época que estavam filmando. E começou a circular foto em jornal, caramba, 4, do avião russo que os Estados Unidos tinha roubado. Ficou todo mundo, porra, estão fazendo espionagem do caralho do nosso avião? Que porra é essa? Até, e isso virou uma piada maior ainda, porque a Rússia deu a contrapartida nela. Existe um kit da Testo, que é o MiG, agora não vou lembrar, eu acho que eu tenho ele, pra montar, que foi o seguinte, a Rússia fez um monte de mockup, enquanto ela estava desenvolvendo o Sukhoi Su-27, eles montaram um monte de mockup de avião e botavam na pista na frente das pistas, aqueciam a traseira com lança-chamas e botavam um sistema eletrônico dentro da caixa. Quando o Blackbird ou o 2 passava por cima dos aeroportos russos, os satélites fotografavam, os americanos estavam desesperados porque os russos estavam desenvolvendo um avião pequeno, supersônico e que já tinha um monte. Né? E aí o americano começou a correr atrás de fazer aviões menores, mais compactos e velozes. Aí depois um avião americano foi interceptado pelo Sukhoi 27 e descobriram qual era o grande segredo do... Como a Rússia cansou de fazer isso com os Estados Unidos, com a Rússia. E agora eu quero falar sobre um dos mais icônicos aviões da Primeira Guerra Mundial. Um nome que, inclusive, basta se falar esse nome e a pessoa já pensa em aeronave de combate, que é nada mais, nada menos que o Fokker DR-1 triplano do Barão Vermelho. Eu não tô falando do Barão Vermelho da Corrida Maluca, não, tá? Eu tô falando do verdadeiro, né? Também não tô falando da banda de rock. Eu tô falando da porra do ancestral da matadora de paz. Tu sabe que ela é parente dele direto, né? Eu sei que a porra da maluca é parente de verdade do Barão Vermelho. Pra quem não sabe, o Barão Vermelho, o piloto, grande piloto da guerra, tal e coisa, é um nobre alemão. Aliás, foi o... Ele chegou a ser derrubado? Não. Ele morreu no vermelho, no plano vermelho, que não era o que ele gostava. Ele gostava mais do... Eu acho que ele gostava mais do preto e do azul. Ele tinha um preto, um azul e um verde com... Eu acho que era verde com azul, ou verde com preto, uma coisa agora. É, mas ele ficou conhecido como Barão Vermelho por causa do triplano, né? Sim, porque ele voava mais no vermelho, mas ele não gostava do... A história é que ele não gostava tanto do vermelho e ele morreu no vermelho. Pra quem não entendeu a piada que eu fiz, o Barão Vermelho, ou Manfred von Richthofen, é nada mais nada menos que o ancestral da maluca da Susanne Richthofen, que matou os pais. Então, sim, ela é descendente do Barão Vermelho. Então, vamos se dizer que a psicopatia é parte da família, entendeu? Na verdade, ele não era nem tão psicopata. O problema é que ele se tornou um ice, né, da aviação. Ele realmente foi um dos maiores pilotos da aviação, é considerado um dos maiores pilotos. E ele era tão respeitado, mas tão respeitado, que ele caiu em território inimigo. Até hoje, o piloto, que foi o primeiro voo do cara que se diz ter derrubado ele, que até hoje existe uma briga entre a artilharia antiaérea e o piloto, e quem realmente derrubou ele. Né? Porque todo mundo queria derrubar o Barão Vermelho. Cara, o Barão Vermelho... Mas dizem que ele se deixou derrubar, né? Existe a história que ele era depressivo e que ele se deixou derrubar. Eu não duvido nada. Aí ele foi enterrado com honras, tá? Olha só, o cara era tão respeitado que ele foi enterrado em território inimigo, com honras de herói, com lápide, tudo bonitinho de Barão... Barão Vermelho, tudo direitinho. Depois ele foi, depois da guerra terminada, ele foi devolvido à Alemanha, o corpo dele foi devolvido à Alemanha, e ainda existe o sepulcro dele no território inimigo. Porra, aí não é pouca porcaria, não. Fala, é só que tu não, que tá muito ele quietinho. Ele não derrubava ninguém se tivesse... Fala. Oh, perdão. É porque ele não derrubava ninguém que tivesse... Por exemplo, se ele danificasse o avião ou ele visse que o avião tava não tinha condições de combate, ele deixava o inimigo ir embora. Ele não era covarde. É foda, né, cara? E era alemão. Olha aí, todo mundo pensando, ah, nazista, maldito. Primeiro que ele era alemão antes dos nazistas serem os nazistas, né? Isso era pré-nazismo, ainda não eram os nazistas. Mas o cara era muito foda. Qualinha, obviamente que você já ouviu pelo menos falar a respeito do Barão Vermelho, né, amor? Sim, já ouvi falar já, cara. Ele é bem conhecido em histórias em geral, né? Eu perguntei, na verdade, acho que vocês não ouviram porque o microfone estava no mudo, assim, eu vi de novo. Mas eu achava que ele tinha ficado conhecido como Barão Vermelho por ter derrubado mais gente usando o Barão Vermelho, né? Mas aí acabou com o Maverick, ele me respondeu já durante o falatório dele. Então tá tranquilo. Mas sim, Nerdmaster, né, eu já conhecia já. Cara, o Barão Vermelho é um piloto tão icônico, mas tão icônico quando se fala em aeronáutica de combate, que ele já enfrentou até o Snoopy. Sim. Meu Deus. Peraí, calma. Você tá falando do Snoopy o cachorro? O Snoopy o cachorro, sim, cara. Você já viu o último filme do Snoopy, aquele que parecia de computação gráfica? Tem muitas cenas do Snoopy aeronauta, que é quando o Snoopy senta na casinha e finge que tá pilotando um avião. Ele tá enfrentando justamente o Barão Vermelho. Ah, eu lembro disso. Agora que você falou, eu me lembro disso. Puta, é verdade, cara. E tem um filme com a história da vida do Barão Vermelho que mostra que todo mundo fala, ah, o Barão Vermelho só pilotou o Fokker DR1. Não, ele pilotou também biplano. Antes ele só pilotava biplano. Ah, mas o triplano dele é muito mais bonito, cara. Sinceramente, desculpa, mas eu gosto muito mais do triplano, cara. É muito eu sou, eu tenho N biplanos, né? E eu tenho o triplano do eu tenho o DR1, né? Eu montado. Porra, não tem como não falar. Eu acho lindo a aviação da Primeira Guerra Mundial, biplano, monoplano, triplano, os aviões, os bombardeiros russos, que eram biplanos gigantes, sabe? Eu acho essa aviação muito bonita. Só que o triplano, o DR1, ele tinha uma configuração de asa que era lindo, o avião era bonito, sabe? Uhum. E se você olhar... Era um avião de tela e madeira. Era a porra de uma pipa voadora. Era uma pipa com motor. Eu não sei se vocês já ouviram, já escutaram, ou já leram histórias sobre isso. Na Primeira Guerra Mundial, o pessoal entrava com tijolo. Eu via o piloto botando pedra, tijolo dentro do avião. E ninguém sabia pra que era. Depois que foram descobrir que, pô, quando acabava a munição da arma principal, eles tentavam voar um por cima do outro e tacar a pedra um no outro. Sabe? Porque se você varetasse uma asa daquela com uma pedra, na velocidade que os aviões estavam, era chão, cara. Não tinha pra onde correr, porque aquilo era uma pipa. Como o Nerd Macho falou, era uma pipa. Tu furou a tela, acabou, meu irmão. É chão, não tem outra alternativa. Sabe? E dependendo de onde pegasse, de repente quebrava a armação, dependendo da velocidade, tu quebrava até a armação de madeira do avião. Apesar que tinha alguns que já eram com armação metálica, mas era uma coisa muito que... O Vint tá achando que é brincadeira, não. Saca aquelas pipa quadradona, feita de papel de seda e o caramba quatro, pipa japonesa, sabe? Aquelas pipona grandona. A porra dos aviões da década da Primeira Guerra era aquela merda, só que com motor na frente. E fora que tu sabe que teve muito piloto que se autoderrubou, né? Porque aquela metralhadora na frente, eles largavam, eles seguravam o manche com a perna e atiravam. Ou atirava com uma mão e segurava com o manche. Só que aquilo ali tinha uma corrente temporizadora, que era para cada bala passar entre as pás de hélice. Quando aquela corrente arrebentava, não precisa falar o que aconteceu. Ele destruía a porra da hélice, ele fazia trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr invenção de guerra, né, no começo da aviação de guerra era uma loucura, cara. Quem era um Deus nos acuda. O cara já merecia uma medalha por entrar naquela porra daquele avião. Ter coragem de entrar naquela merda, mas tudo bem. Vamos lá, Colinha, último brinquedo voador da sua lista. Cara, esse aqui fez parte da minha infância, apesar de não ser tão velho quanto o Nerdmaster e o... Vai a merda. Vai a merda. Gente, eu sou um novo, eu sou uma pessoa, eu sou um placebo. Enfim. Um placebo, você é um placebo. Você, eu diria até que você é uma placenta também, né? Ah, mas enfim, eu tô falando aqui do Dick Vigarista e o Esquadrão Abutre. Aqui, eles caçavam na época. Agora eu tenho uma dúvida. Uma dúvida que eu gostaria de tirar com os vossas senhorias. Sim, senhor, pois não. Isso se passava na Primeira Guerra Mundial, né? E tentando interceptar o Pombo Correio. Isso mesmo. Então, eles a ideia é o seguinte: em primeiro lugar, vamos falar o que significa isso. O nome do desenho é Dick Vigarista e Muttley em Suas Máquinas Voadoras. Só que aqui no Brasil ele ficou conhecido como Esquadrilha Abutre. É Esquadrilha Abutre, né? Esse desenho é um spin-off, é um desenho baseado no Corrida Maluca, porque ele pega justamente os personagens mais famosos do Corrida Maluca, que é o Dick Vigarista e o Muttley, e tira da corrida, bota na Primeira Guerra Mundial, comandando a porra de uma esquadrilha de malucos na Primeira Guerra Mundial, que tinha como única maldita missão parar a porra de um pombinho correio, que era o Pombo Doodle, que ele tinha que entregar as mensagens dos aliados nas fronteiras inimigas. Era uma esquadrilha inteira de aviões pra pegar a porra de um pombinho. Vale, cara, vale destacar os aviões, né, que ele... Esse aí, não são baseados em aviões de ninguém, né? Tipo, de Dick Vigarista, não, ele parece muito malucos, com... São biplanos, de qualquer tipo. Mas não é nenhum biplano que tenha existido de verdade. Tem uma vez ali que eles fizeram um hectaplano. Que o avião uma vez que eles fizeram a porra de uma bigorna voadora, maluco. Os cara, essa não... da bigorna eu queria que você me explicasse, Maverick. Você que manja de computador, você que manja de aviação, os caralho. Me fala aí agora. E essa bigorna gigante aí, Russo. Esse martelo? Russo. Era tecnologia. O Clank, que era o engenheiro da conversa, né? Ele com certeza era russo, cara. Porque ele não falava em português. Ele falava. Posso? Não, posso. Pode. Pombo. Eu passei. A esquadrilha era o vigarista como comandante da esquadrilha, o Muttley como cachorro, né? O mascote. Esquadrilha. E os dois outros pilotos, que era o Clank, que era o inventor, que é esse maluco que fazia blé, blé, blé, blá, pombo. E o Zilli, que era a porra de um covarde que se escondia dentro da roupa. Que o único papel do Zilli, na verdade, na porra da esquadrilha, era traduzir as falas do Clank, que era só pra isso que ele servia. Caraca, cara. E era engraçado que cada avião mais maluco que o outro... Eu tô olhando aqui as fotos, tem um avião, cara, que o Dick Vigarista tá usando, que ele é uma boca gigante, a boca vai abrindo e fechando, cara. Eu adorava esse avião da boca, cara, era muito... Cara, mas o ponto alto dessa porra desses aviões é quando eles não tinham mais peça pra fazer avião, eles caíram numa loja de um relojoeiro e saíram voando na porra de um relógio cuco gigante voador. Eu também tô vendo aqui, isso é muito bom, cara, é melhor. Mas, gente, é porque teve vários episódios e teve vários helicópteros, teve vários aviões desse. Vocês conseguem lembrar de um de cabeça, assim, que vocês acharam mais maneiro? Já falei, o relógio cuco voador, cara, é inacreditável, cara. Esse é uma maneira pra você aí? O meu é escada. Esse é um avião escada. Não, o avião tinha tantas asas, mas tantas asas que ele parecia uma escada. Entendeu? E o pior é que era tipo assim, entre as asas tinham as cabines. Porque, como é que eu vou explicar? Eles voavam os quatro no mesmo avião. Em posições diferentes, eu não sei pra quê. Ai, caralho, esse desenho era muito bom. E agora, no momento, deixa eu ser o babaca, eu tenho a série completa disso em DVD, num box lindo que eu tenho. Aliás, eram os meus dois desenhos favoritos da época. Era a Corrida Maluca, que eu também tenho, obviamente, e o Esquadrilha Abutre, ou... Dick Vigarista e Mutley em suas máquinas voadoras. Podia ter o da Penélope também, já que tá nessa. Eu tenho! E eu tenho! Ah, você tem o da Penélope também? Eu tenho, trouxa! Eu tenho, você não tem! Então vamos lá, Mavera, último brinquedo voador da tua lista. Bem, agora, apesar de eu gostar muito do Boeing 135, eu vou falar do avião da minha vida. Grumman F-14 Tomcat. Pra quem não lembra, é o avião do Top Gun, onde eu ganhei a alcunha de Maverick. Por causa desse... No! E a minha alcunha é Maverick. Jura? Que surpresa! Nossa! Eu não sei se é porque eu quase não sei nada dele. Por exemplo, velocidade máxima de voo de 2.485 km. Ele tem um comprimento de 19 metros, envergadura com a asa aberta de 20 metros, na verdade é 11.95, com a asa fechada 11.75, ele tem 4,65 metros de altura, a velocidade de cruzeiro dele, se eu não me engano, em torno de 930 km por hora, ele tem uma autonomia de voo aí de 3.000 km, ele é um avião beberrão, é um avião embarcado, ele usa dois turbovan fabricados pela Pat Winder de 15 toneladas cada um. Tá bom? Não, tá não. Pode continuar, por favor. Tenho... Segue daí. A gente não... Meu lado... assim, volta meu lado, vamos babaca. Vamos dar uma passeada. Daqui a pouco a gente volta, tá? Aqui do meu lado, tenho, além de eu ter um quadro do P-47 Thunderbird assinado, Thunderbolt assinado pelo nosso saudoso brigadeiro Rui Moreira Lima, que era o comandante da Santa Pua na Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial, eu tenho também o quadro do F-14 Tomcat e três F-14 Tomcats em miniatura embaixo, fora os que estão dentro da cristaleira. Eu tenho, você não tem! Esse avião é simplesmente a minha paixão, cara. Ele é um avião embarcado, como eu falei, ele decola de porta-aviões e ele ficou muito conhecido mesmo no Top Gun, quando saiu o filme Top Gun. Cara, era a melhor coisa do Top Gun, com certeza, eram as cenas com esses aviões voando, cara, era a melhor coisa do filme. Mano, só que tem, e você tem que concordar comigo, que tem ali uma ceninha mentirosa, e você sabe de muito bem de que cena que eu tô falando, né, seu Mavera, que é a porra do avião voar de cabeça pra baixo, aquela porra daquele avião não voa daquele jeito. Na verdade, ele voa. O que está errado ali é a distância entre as cabines. Porque eles fizeram aquela cena... O cara encostar a porra cena... da cabine no big não dá o certo. Não tem como, porque ali eles estão numa proximidade que uma cabine da outra está um metro e meio da outra. Velho, 2 metros no máximo. Só um F-14 Tomcat, só de deriva, que a cauda, ele tem mais 3 metros de comprimento. Não tem como, entendeu? E o avião que faz o MiG é um F-5. Ele também não é um avião de deriva baixa. Mas eles filmaram os dois aviões, um voando em cima do outro de cabeça para baixo. Eles não estão em mergulho como o Maverick fala no filme. Ele fala que eles estão em voo invertido no mergulho negativo. Eles não estão fazendo isso. Eles filmam com os aviões voando normalmente. Né? E também tem, além do F-5, tem participação do F-20 Tiger, que aparece em um ou dois, mas muito rápido, que é quando aparece o MiG com dois pilotos, que aí é um F-20, e do A-4, que é o avião de treinamento, que depois o A-4 veio ser o avião embarcado do A-12 São Paulo, aqui no Brasil. Mas o F-14 Tomcat, ele tem uma geometria linda, a geometria dele é variável, né? As asas dele abrem e fecham. Eu não tenho como falar só que ele é lindo, porque esse avião é maravilhoso, a aerodinâmica dele é linda. Infelizmente ele era um avião beberrão, né? Ele era embarcado e era beberrão, como eu falei, ele tem em torno aí de 3.000 km de autonomia de voo, tá? Para decolagem ele já consome grande parte do combustível para decolar de porta-aviões, mas ele apareceu em alguns outros filmes também, até no Independence Day ele aparece, tem uma cena que aparece os F-18 por cima que você vê uma esquadrilha de F-14 Tomcats embaixo, e depois ele foi muito zoado, zoado não. Temos que lembrar que o F-14 Tomcat é o primeiro avião dos G.I. Joe's, dos comandos em ação. Ainda tem essa. Sim. Ele é o primeiro avião dos comandos em ação. Tanto que eu tive esse avião dos comandos. Cara, era muito lindo esse brinquedo, cara. Pô, ele era maravilhoso. Maravilhoso. É o caça-jato guerrilheiro, alguma coisa assim. Não lembro o nome que deram aqui no Brasil. Porque não podiam botar F-14 Tomcat por motivos óbvios, né? Não, lá fora mesmo, eu acho que ele no G.I. Joe ele não recebia o cunho de F-14, mas não era por causa de direitos nem nada, não. Era por causa de ser brinquedo mesmo. Por causa de... Cara, aliás, só um adendo aqui, não tem nada a ver com a pauta, mas puta que pariu, cada brinquedo que tinha lá fora, vocês viram o tamanho que era a porra do porta-aviões? Caralho, Flag, USS Jack Flag, puta isso, que pariu, cara, é um bicho de 4 metros de largura, cara, é uma mesa de jantar de brinquedo, cara. Eu sei bem o tamanho dele, porque o meu vizinho, o pai dele era da Varg, o pai dele trouxe pra ele. Ei, pessoal, eu de novo, e dessa vez é o meu momento, eu tenho, você não tem, hein? Desses dos G.I. Joes, eu tinha um blindado anfíbios torpedeiro, que era um puta de um tancão de guerra, velho. E eu ainda tinha daqueles bonequinhos dos personagens do desenho, velho. Mano, era muito louco, velho. Eu sei que não tem nada a ver, não são máquinas voadoras, mas é meu momento, eu tenho, você não tem. Eu tive que fazer isso. Ai! Paulo Gato! Nossa senhora. Que bom, cara. Que susto. Eu ia pensar que ia ter que tocar de novo. Eu tenho, não, Foi ele que fez isso comigo. Graças a Deus. Porque ele tinha dois F-14 e a porra do porta-aviões. Eu só tinha um F-14. Imagina, o pai dele trouxe pra mim. Agora... Bom, e pra terminar esta conversa, eu vou falar agora sobre minhas últimas máquinas voadoras. Que eu não escolhi uma só, eu escolhi uma máquina, mas que é representada em vários filmes diferentes. Que é nada mais, nada menos do que mochilas a jato. Desde modelos ficcionais, como por exemplo a mochila do filme Rocketeer, como modelos que inclusive funcionam de verdade, como no seriado Ark 2. Aí o ouvinte novo vai lá e dizer Ark quem? Sim, Ark 2, um seriado da década de 70 que tinham cientistas num motorhome gigante que viajava por uma terra devastada pela radiação e que o ponto chave da porra dos episódios é o líder dos cientistas sair deste motorhome numa porra de uma mochila jato de verdade, que não era prop, não era efeito especial não, era a porra de uma mochila mesmo de verdade, o cara voava na merda do episódio, todo episódio tinha um voo dele. Foi a mesma mochila usada no 007. Caraca. E usada também no carnaval há uns anos atrás, sim. É a mesma mochila. E o Ark 2 ainda agora, é o motorhome off-road, né? Eu quero deixar registrada o melhor uso de mochila jato na história da cinematografia mundial, que é de ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Patolino, como Duck Dodgers! Duck Dodgers, caralho. Jorge, sabe a música do Duck Dodgers? Não! Do ser do desenho, né? Do é, claro, do desenho. É isso que eu conheço. Cara, esse desenho é sensacional. Mas não é nem essa participação de Duck Dodgers que eu tô falando, porque a melhor utilização de mochila jato pelo Duck Dodgers é no filme Looney Tunes de Volta à Ação. Que tem uma parte que o Patolino e o Pernalonga estão no espaço enfrentando o Marvin. Aí o Patolino vê as mochilas a jato e pensa... acho que vou salvar o dia! Aí ele bota o traje dele do Duck Dodgers, bota a mochila e grita... Duck Dodgers, ao resgate! Bah! E a porra da mochila fica explodindo na cara dele. E mais aí uma ele, vez, né? Duck Dodgers, bah! Aí ele olha pra mochila, Duck... Bah, explode. Aí quando ele consegue voar de verdade, Eu! Ao resgate! Vale a pena. É, só funciona quando eu não falo o nome, entendeu? Então, olha, eu! Ao resgate! Ele fez mais ou menos o que os alemães fizeram na Segunda Guerra Mundial pra tentar desenvolver a mochila voadora. Cara, eu acho, os alemães tentaram. Sim, os alemães tentaram. Os alemães, verdade, na Segunda Guerra Mundial mataram mais alemães do que os próprios aliados. Os aliados. Porra, velho, o que eles tentaram inventar em vez de. Ah, vamos testar aquilo com um boneco. Não, bota o cara ali. Porque, não, ele é um alemão. Ele vai conseguir fazer aquilo. Então, explodiu. É porque ele não era um alemão de sangue puro. Por isso que ele explodiu. Bota outro. É um alemão. Ele falava, né, cara? É um alemão, porra. Castra maior, olhos azuis. Então, aí, pum! Não, ele não era um alemão de verdade. Morreu. Ai, ai, ai. Não era tão azuis assim os olhos dele. Mas eu acho que a melhor aparição de uma mochila jato, né, Dimas? Foi no filme dos Simpsons, onde o Homer, quando ele tenta entrar dentro da cúpula, ele olha uma mochila jato e olha a super cola. Óbvio que no filme ele pega a super cola, né? Mas acho que é a melhor aparição. Tudo bem, é uma ótima aparição de uma mochila jato. Eu te agradeço muito, Wallace, mas ele não ganha do Duck Dodgers. Não, tá ok. Não, Duck Dodgers é Duck Dodgers, é ao concurso. Não tem melhor uso de uma mochila jato do que a porra do Duck Dodgers. Ó, cara, olha só, tem. Só pra deixar claro, eu quero fazer outro protesto aqui. Se você tá usando mochila jato falando que tá valendo, então a armadura do Homem de Ferro também vale. Que vale, voa, tá, voa, tá valendo. É, okay. Não é navinha, né, cara? Voa, tem início. É, ok, é uma máquina voadora também. Vocês sabem que já tem uma armadura baseada na do Homem de Ferro voando. De quê? Não, brincadeira. Na Rússia, de novo. Não, né? americana. Não, americana é. Ah, tá. Ou é europeia, agora eu não lembro. Tem mesmo? Tem mesmo. No outro dia eu assisti, o cara. Só que os jatos são nas mãos. Só que não nas mãos, né? São nos braços, por cima dos braços. E nas costas. Não tem nas pernas ainda. Mas eles estão desenvolvendo pra botar pernas, costas e braços. Mas então, beleza. Ele não voa fazendo aquele. Né? Ele não voa fazendo aquele bracinho de princesa que o Tony Stark faz, sabe? Não. Inclusive, porque se ele abrir a mão, ele fica sem os dedos. Vamos lá. Só pra encerrar esta conversa, em primeiro lugar, Maverick, meu querido amigo, muito obrigado pela sua participação neste episódio. Como eu já deixei claro desde o começo do episódio, você estava aqui para brilhantar a parte técnica desta conversa, porque eu e o Wallace somos só dois nerds idiotas mesmo, a gente só estava aqui para rir e para ver você brilhar. Por favor, faça seu ômega jabá para o Omega Cast daquela bicha do Cláudio, a lagartixa dourada. Primeiro, eu que agradeço estar aqui, porque já há muito tempo eu gostaria de ter participado, mas infelizmente a gente estava... Eu sem tempo, vocês, a gente sem se falar já há um tempão, porque a gente estava enrolado pra caramba. Mas é um prazer estar aqui. Tirando ter que aturar o Jorge nos editando. E, bem, gente, se vocês quiserem ouvir essa voz chata que vocês estão ouvindo aqui, essa nerdice toda, é fácil. É só dar um pulinho lá no Omega Station, onde vocês vão estar... Entrando no mundo do Omega Cast, onde estou eu, o Cláudio Dragão Dourado, que é o nosso host, a Libcat e a Lika Moon. Falando sobre as maiores asneiras que nós já fizemos nas nossas vidas, nas vidas dos outros e outras e outras e outras e outras coisas mais. E vendo o Maverick se cagar com histórias de fantasmas. É, eu tenho um pequeno problema com o outro lado da vida. E se vocês quiserem também escutar o melhor da música nacional e internacional em rock, blues, jazz, música de filme, seriado, desenho, anime, é fácil. Toda terça-feira eu tô com No Hype do Ômega, a nossa rádio na web, onde vocês podem até pedir música. Já pedi. Já pediu? Eu já pedi. Já. Eu já pedi e fui atendido. Eu vou pedir a música do Duck Dodgers. Eu boto mesmo, rapaz. Tá pensando que eu não boto, não? Bom, Qualinha, muito obrigado a você também, meu fofo. Você escolheu máquinas voadoras excelentes, muito bem. A pergunta só que eu faço, só pra desencargo de consciência e pra te encher o saco mesmo, quando é que volta a porra do manga aqui? Então, né? Vai voltar, eu tô de férias. A gente tá em janeiro? Vai sair até o final de janeiro. Então, tá, até março a gente volta. Tá bom. HunterCast tá voltou, bom. Cara. Se o HunterCast voltou, tudo volta. E como última menção honrosa para finalizar essa conversa, eu recomendo vocês assistirem. É um filme antigo, mas vale muito a pena. Assista Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras. É uma corrida maluca de aviões, tá? Então vai, né? Os personagens são sensacionais, cara. Eu adoro muito esse filme. E com essa, ficamos por aqui, meus queridos ouvintes. Vida longa e próspera. You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários dessa última quinzena. Tivemos diversos comentários em diversos episódios. Eu quero começar com o comentário de Guto Lima Santos no Nerd Maratonista 34, Doctor Who, Fim dos Tempos, Parte 1. Atendendo às fervorosas súplicas do Nerdmaster, mentira, não, eu fiz fervorosas súplicas sim. Comentarei sobre o Nerd Maratonista. Primeiramente, não acompanho o Dr. Ken. Vi alguns episódios esporádicos, não sei de qual temporada, mas tive interesse em ir a fundo. Sobre o podcast em si, posso comentar que o áudio ficou muito bom. Trilha de fundo, num volume confortável, vozes do participante com qualidade sem atropelos. Joaninha Treca se revelando uma ótima co-host. Você não sabe de nada, espera até... Você vai ver, em breve você vai ver muito bem o que a dona Joaninha é capaz de fazer. A única coisa que senti falta foi uma finalização no episódio. Um até o próximo Nerd Maratonista para estaria. Tá aí, eu vou pensar nisso. Aqui, quando a gente grava tipo episódios todos de uma vez, então eu não penso realmente que o final de um episódio tem que ser o começo do outro. Obrigado pela sugestão, Guto. Vou pensar nisso daqui. Vou aproveitar para sugerir a série Titãs, que acaba de estrear na Paga Nós. Ele falou Netflix, mas eu não vou falar. Curti bastante os dois primeiros episódios, um clima bem diferente de Flash, Supergirl, Arrow, etc, etc. Em alguns momentos, até me lembrando da pegada do Batman do Nolan. Sou a única pessoa que conheço que desde criança sempre gostou do Robin. E que a força esteja com você. Muito obrigado, Guto. Suas sugestões vão ser anotadas em breve, nerds maratonistas, desse jeito que você está querendo. Quem sabe Titãs não aparece, né? O próximo episódio veio do nosso querido ouvinte, o Herege. Ele fez o episódio no Nerd Maratonista 36, Doctor Who, primeiro episódio, a 11ª hora. Ele perguntou se o áudio está corrompido. Não, querido. É que a gravação deste episódio especificamente teve uma qualidade sofrível. Eu tive muito trabalho para recuperar e a voz minha também não estava lá, essas coisas não. Mas o áudio não está corrompido, não. Outro que nos fez um comentário foi o Daniel Gaspari, no primeiro Disparo 10, Perdidos no Espaço e Final Space. Ele diz o seguinte: olá, Hunters. Bom, eu não sou um Hunter, mas... Oi, tudo bem? Vai bem? Parabéns pelo trabalho de indicações com o primeiro disparo, mas como um bom ouvinte relapso, sempre penso em comentar e acabo esquecendo de fazê-lo. Bom, vou comentar sobre as indicações de cada episódio do que assisti ao menos um episódio de uma única vez. Episódio 1, Hilda. Achei a personagem bem simpática, com boa animação, porém não continuei caçando por ter achado bem infantil. Cara, vai atrás do resto de Hilda, não é nem um pouco infantil. Fui deixando para depois e então não tive mais vontade. Eu tô falando, cara, vai atrás de Hilda. Episódio 2, Super Drags. O estilo de humor de pinto, bunda, peito, etc. não me agrada assim como o filme Superbad. Sim, minha quinta série interior é exigente. Xirra, eu gostei da iniciativa, mas assim como Hilda, não sou o público-alvo do desenho, mas curti pelo fato de ressurgirem com algo que fez parte da nossa cultura nos anos 80, 90. Episódio 6, O Mundo Sombrio de Sabrina. Apesar de alguns furos no roteiro, achei esse tom mais sombrio da história bem cativante e torcendo para o uso da magia seja explorado nas próximas temporadas. Episódio 7, tanto Good Place quanto Brooklyn Nine-Nine traz um estilo de humor leve no melhor estilo pastelão. Episódio 8, Devilman, simplesmente repugnante, pelo menos para mim que não consumo muito conteúdo oriental e posso não ter entendido as referências e ou cultura. Episódio 9, The Seven Show e The Ranch, trazendo os conflitos familiares de forma sarcástica, mas que te faz criar um vínculo com cada personagem. Infelizmente, a vida real acaba interferindo com a continuidade da história ou alteração de autores no meio do caminho. Episódio 10, Perdido no Espaço, mesmo com bastante ajuda do amigo roteirista, na hora decisiva a série traz uma tensão em cada episódio que compensa quase todos os episódios. Final Space foi uma grata surpresa quando saiu no Netflix, fazendo com que assistisse mais de uma vez. Como sugestão para alguns disparos, recomendo Lucifer, Diablero, Santa Clarita Diet, Travelers e Altered Carbon. Muito obrigado pelas sugestões, né? Eu vou repassar isso tudo para o Koala-se. E um último comentário foi do Alexandre Costa, no Paranerdia 136 de Os Trapalhões. Ele diz o seguinte: saudações, eu estou maratonando os episódios e esse dos Trapalhões fez um suor masculino correr dos olhos. Meus filmes favoritos são O Incrível Monstro Trapalhão, Os Saltimbancos e o Simba. Também sou de 73, porra, legal. E me lembro do quadro da Maria Bethânia, quem não lembra? Uma sugestão para um Paranerdia futuro, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Paz e prosperidade a todas. Alexandre, xará. Tu é xará e da minha idade. Parabéns para você por isso. Aguarda que eu tenho uma pauta caprichadíssima de Sítio do Pica-Pau Amarelo e com uma maneira de ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo diferente do que todo mundo por aí já fez. Então aguarde e confie. Bom, tive também um e-mail do já nosso infame e querido ouvinte, o Elias Passo Tenório. E mais uma vez, essa gracinha de menino trouxe um vídeo como resposta ao Aranha Verso. E é lógico que novamente vai estar o link do vídeo resposta do Elias no post. Por favor, acessem, deem um like no vídeo do Elias para o Elias ver que todo mundo gosta dele também. Então, muito bem, recados dados, e-mails lidos, vamos agora aos abraços aos nossos queridos mecenas, Dona Ana Carolina Martins, Dona Ana Lúcia Leti, seu Arthur Boni, Dr. Daniel Rossi, Sr. Diego Ferreira Veríssimo, Monsieur Emílio de Castamansu, nosso querido Guto Lima Santos, Lucas Freitas, nosso amigo Paulo Roberto Libardi, nosso querido Rodrigo Moquepon, a sensacional Madame Dona Suelen Nastri e o sempre queridão Valdir Fumene Judo. Então fiquem por aí, meus queridos ouvintes, e daqui 15 dias, quem sabe, teremos mais um Paranerdia. Até lá! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.